quero ao mesmo tempo só você me faz sorrir. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, faz tudo sem medir. Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas aborto doido pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não me encontro jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco, eu juro, nunca me liguei assim. Até você, que mal faz nem pra mim. DJs Wellerson e Sávio da LA Produções em Áudio, Jovens do Meio. Quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir. Mas adoro quando me dá seu carinho, assim me faz dormir. Muitas vezes tudo com vontade de me afastar.